Atenção, esse programa não é recomendado para gente de menor de 68 anos. Pode conter hemorroides, violência, água da folhinha, número ímpar diferente de 2, matemáticos, drogas, exclusive álcools, covardia, ousadia, desvantagem, 5 contra 1, mamada, fuga da lula, deep throat, lubrificada com a garganta, bola gata, cestinha, boca, basquetinho, pemba, braulio, caralho, cacete, trozoba, piroca, mastro, pedozoofilia, homossexual, passiva, satanista comunista. Enfermeira, bisturi, tesoura. E o Corinthians? 4-0 pra eles, em cima do Danube. Serra, já estou vendo? Sabia que estava aqui? Giovanni, Giovanni, estou ouvindo algo? Que cheiro horrível é esse, doutor? Eu formatei o computador, sei lá se era isso que tava dando pau. Tá dando uns pau meio sinistro. Ah, meu, que bosta! O que está acontecendo? ContraCast Podcast! Está começando mais um ConspiraCast Podcast. Meu nome é Igor Amaral Vulgo Igão, juntamente com Lucas Queiroz. Boa, beleza, ouvintes? O Gabs Pinguim. Prendi de feiticeiro, Gabrix. Rafael Tonicho, é nóis. Rato lá no cu! E aí, e temos aqui a participação do seu Nonô. Ele tá presente aqui também? É o Aguinaldo, né? Seu Aguinaldo. Seu Aguinaldo, como é que você tá, seu Aguinaldo? Tô com raiva de você, filha da puta. Você prefere Aguinaldo ou seu Nonô? Nonô. Não é, minha mãe me chama mais de Aguinaldo. Ela morreu. Tua mãe tá viva, cara? Ela morreu, faz tempo, cara. Faz uns 40 anos que a velha morreu. Mas então aqui eu trago um tema surpresa, um tema que eu acho que vai abrir cabeças de pessoas aqui, revelações. E é um tema surpresa que eu estou... Não quero revelar, mas eu vou revelar. Você tá perdido, né, na apresentação. Eu tô perdido na apresentação, mas... Qual que é o tema aí, Igor? O que vocês vão fazer hoje? O tema hoje é... Questionamentos para machos convictos, minha galera. What? É isso mesmo. Os caras passando uma fala. Tema surpresa, pessoal. Vai, Tanish. Vai, fala. Não, peraí, cara. Ele como passou assim? Ele passou uma pauta falsa pra todo mundo, menos pro Queiroz. Aí, o que vai ser tal? Não, vamos fazer a régua das pessoas. Ah, não, beleza, né? Eu tenho muitas coisas que me deixam puto. Por exemplo, Pinguim e o Queiroz por defeito segundo a trilogia do Star Wars. Mas, beleza. Ok, vamos lá, né? Tamo aí. É isso aí, pessoal. Isso é ConspiraCast. Passa uma pauta. É, tema surpresa, pessoal. Mas... É tipo prova surpresa, né, mano? Prova surpresa. Fala uma matéria é outra, né? Sempre dá merda isso, cara. Não vai ser um questionamento que eu tô pensando, não, né? Não sei. Vamos conferir agora. Então... Ah, dependendo da primeira pergunta, eu não respondo mais nenhuma. Eu já acho que eu já até sei, né? Você quer me ajudar nas perguntas ou não? Ô, mãe, claro, Igor. Não. Desgraçado. Olha a pergunta que você me fez, Igor. Por que eu não faço pergunta pro Igor? O Queiroz. Porque o Queiroz... O Igor me fez. Não, eu vou responder a pergunta. Né? O Queiroz não é o problema. É o Igor que vai querer ficar ali só fazendo as perguntas e não quer responder. Não. Todo mundo tem que responder, viu? E outra, olha a pergunta que o Igor... Olha a pergunta que o Igor me fez. Você quer ajudar a constranger os participantes e demitir a imagem moral deles? Claro. Porque são perguntas engenhadas pra não ter saída. Se eu não... Eu tô curioso. Já que você se exaltou aí, Queiroz, faça a primeira pergunta. Não sei se você... Vou dar um jeito, seria um favorito mesmo. Você é um filho da puta, ninguém gosta de você. Te mandei na separada o link aí, ó, Telegram. Mas é um filho da puta mesmo. Mas é um desgraçadinho esse Igor. É a primeira questão aí, tá? A primeira questão é a mais linda que tem. Essa é a hard máxima, pra começar bem já, né? Seu Aguinaldo. Vou perguntar pro seu Aguinaldo, Igor. Começa com o seu Aguinaldo. Rapaz. Seu Aguinaldo, pô, quantos anos você tem, seu Aguinaldo? Não te interessa. Que velho chato, mano. Seu Aguinaldo, vou fazer uma pergunta pra você, mas vale pra todo mundo. O que você prefere? Nada aí. O que você prefere? Então não vale, né, Igor? Então não vale. Vou perguntar pra outra pessoa. Gabriel. Eu quero saber de cada um. O que vocês preferem? Dar a bunda pra um cara ou chupar o pau de 7? Caralho. Que é isso? Valendo! Valendo, mano! Reais. Rafael Tonich, responda, responda. Cara, eu prefiro sentar e chorar, velho, porque... Não, sei, tem saída, é só essas questões aí. Não, ele cara, respondeu, que... sentar e chorar, ele vai dar a bunda pro cara. Então ele vai dar pro cara. Como assim? Não, eu rezo na hora, cara, aprendo a gostar de Deus. Não desvia, cara, não desvia. Não, eu passo pro pinguim primeiro, hein, cara. Eu acho que assim, eu prefiro dar a bunda pra um cara, desde que seja quando novo, porque homem que não dá de pequeno, não dá de grande. Não tem ideia, você não tem um cara novo. Para um cara de novo. Não, eu um cara novo de até 15 anos, mas como eu já tenho 38, velho, eu prefiro beber água da folhinha. Essa é a minha resposta. Não, cara. O cara não entendeu o questionamento. Eu entendi, essa é a minha resposta. Ô, Igor, essa resposta não vale. Não vale? Te perguntei não, vale porque é piada interna, porra. Como assim? Não, exatamente. Não... Gabriel, então, é uma coisa não que eu respondi, então, não, minha resposta é cadeira, tá ligado? Você nunca bebeu água da folhinha, Tanicho? Pobre homem, pobre homem. Pobre coitado, não sabe o que é bom na vida. Nossa. Mas aí... Nossa. E aí, Gabriel, você faz o quê? Antes de tentar me suicidar... Oh God. Essa é a resposta do Gabriel, tá válida. Tá válida. Tanicho. O Tanicho já falou que senta, né? Tanicho senta. Filho da puta. Tanicho senta, né, cara? Ele nem falou assim, cara, eu vou ter que dar a bunda, né? Ele falou assim, eu sei. God. Foi que eu sou bicho. Que filho da puta. Não, das duas opções, cara, sinceramente. O Queiroz entendeu a brincadeira, até só ele não vai desviar. Não vou desviar, mano. Vamos dar a bunda, então. Então, eu sou da opinião do Tanicho, entendeu? Não é que eu quero dar a bunda, que o Tanicho quis ali. Ele falou assim, eu vou sentar, e aí ele deu um sorrisinho. Não, o negócio é o seguinte, entre dar a bunda pra um cara e chupar o pau de sete, mano. É melhor. Que o menos vida. Pior, dá uma bunda uma vez só, velho. É porque você tá passivo, né? Você uma vez só, né? Você tá passivo. Enfia rola na boca, mano. Sério? Que pensamento não. Estranho, cara. Não. Ô, Igor, não. Pelo menos, se tipo, o cara enfiar o pau no seu cu, você tem a chance de cagar no pau do cara, tá ligado? Pode fazer a piscadinha do cu e cortar o pau do cara. Nossa, velho, tem dilete aí, mano. Se for essa questão aí de cortar, acabou que você corta mais fácil. Então você prefere cortar. Ah, galera. Pelo que você acabou de falar, você pode piscar o cu e cortar o pau do cara. Então, pelo que você acabou de falar, é mais fácil cortar com o dedo que com o cu. Mas são sete, mano. A menos que você. Não, se você cortar. Se você cortar o primeiro, ninguém mais vai tentar. Então, aí é boneco de neve brincando, cara. Agora, o Queiroz tá falando, haja cu pra cortar um pau com uma piscada de cu. Que força então, é essa, Queiroz? Eu queria saber um negócio. Essa prova de ser um ou outro, o que seria se não fosse nenhum dos dois? Você dá o cu e depois te passa a pau. Jogos mortais, Gabriel. Não, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Igor. Regras. A regra. Tem que responder uma das opções que foi dada. Não vale fugir. Se a pessoa se recusar a responder, ela vai sofrer as duas, entendeu? Vamos lá. Agora que eu sei da regra, escolhe, então. Igor, e você? O que você faz? Cara, eu acho que eu tô. Porque sete, né? Ainda você vai ter que, sei lá, fazer o quê? Muita gente. Mano. Sete, mano. Puta que pariu, cara. E outra, então, pra uma pessoa tá também é menos pior que você não vê o cara, né? Você não olha pro cara. E você tá ajoelhado, não. Você pode chorar, pelo menos. Não, mano. Você não olha pro cara te olhar com aquele olhar de tô te humilhando. Pelo menos dá pra chorar, né? Mas você não tá vendo que ele tá olhando pra você. Não, caga no pau. Só não tenta cortar o pau do cara com a escada. Olha as técnicas do Tanicho já. O Tanicho já tá ligado. Ô, Zé Ferreira, cagaram em você uma vez, né, Zé? Cara, que... Cara, eu fiquei com medo agora do Queiroz, que ele falou, qualquer coisa você dá uma piscada de cu e corta o pau do cara fora. Eu tenho medo do que ele faz com esse cu. Ele corta pepino com o cu, velho. Nossa senhora. A salada da mãe dele, ele corta com o cu. Pra ela. A escrotidão tá saindo da tua boca. Nunca comer salada na casa do Queiroz. Você acabou de falar que você pisca o cu e corta o pau do cara fora. Não. Agora eu vou fazer uma pergunta mais leve aqui, ó. Que acho que exaltou muito mais essa primeira. Mais leve. Tem como ser mais pesado? Aqui, ó. Você fica com medo. Você faria uma tatuagem com a cara do seu melhor amigo e a frase best friend forever para continuar amigo dele? Nem fodendo. rapaz. Vai pra mim, filho da puta. Quis deixar de ser meu amigo. Ninguém faz isso. Ah, tá aqui. Então tem, ninguém faria. Tem gente que fez isso. Não. Apesar que, ó, deixa eu falar um negócio. Eu conheço gente. Eu conheço gente. A caricatura de um outro tatuador na bunda. Um tatuador tem a caricatura de outro tatuador na bunda. Não vou citar nomes, né, pra não difamar o cara, mas se procurar aí no fanpage do Catuí. É, mas eu não vou citar nomes, mas enfim. O cara tem a caricatura do outro na bunda. Ok. Então, agora deixa eu fazer a segunda pergunta aí, por então, favor. Faz a terceira aí. Terceira, matemática. Você não sabe prefere... não? Depois do 2, vem o 3. É, falou o cara que falou que todos os triângulos são semelhantes. Falou o cara que você passar em áudio linear, você vai falar, Gabriel. Quando você passar em áudio linear, você fala comigo. Ó, vocês preferem. Vai jogar na cara agora, que fez o repetidiano. O cara vai ficar se interrompendo, viu? Vai, cara, você repetiu por causa de uma esfirra, cara. Vocês preferem ser currado por um japonês ou ser currado por uma mulher muito gostosa com um vibrador gigante? O que vocês preferem? Como? Visto que se eu for... Agora eu faço uma pergunta. Não, só pra explicar pro Gabriel. Só pra explicar pro Gabriel, que ele não entendeu a pergunta. Dá o cu pra um japonês ou dá o cu pra uma mulher gostosona com um vibrador gigante? É isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero a resposta. Não, você tem que responder essa. Eu quero uma pergunta, cara. Não, eu quero uma pergunta. Eu quero uma pergunta só pra saber se vai valer. Se por um acaso eu pegar essa mulher e me comer o cu, depois eu vou ter a oportunidade de comer ela. Vai. Vai rolar boquete? Vai. Então eu prefiro a mulher. É o boquete. Eu prefiro a mulher, até porque, tipo, é uma mulher. Se você estiver dando pra um cara, é porque você é viado. Nada contra gays. Mas se você tá dando pra um cara, é porque você é viado, cara. Se você tá dando pra uma mulher, pode chamar de fetiche, tá ligado? Gigante. Um metro. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu posso até, inclusive, já estar comendo a mulher quando ela enfiar o vibrador em mim. Nossa. Pô, nossa. Sim, velho. Manobra. Ah. Você deve sentir menos dor quando você tá tendo prazer. Oh, God. Não, tô dando. É uma solução. Eu respondi a pergunta. Não, mas e aí, Igor e Eiros, qual é a resposta de vocês? É. Vamos falar o japonês, quer ver? Não, mulher, velho. Claro. Mulher. Ah, menos mal. A mulher. Aí você fala assim pra ela, agora é minha vez. É claro. É o que eu tava falando. Entendeu? Eu prefiro o japonês. Não, se eu não. Se eu não, você prefere dar o cu em qualquer situação. Aí se te chama, é o seguinte. O que você prefere? Antes de entrar, eu peguei AIDS. Aí eu fui pegar AIDS mesmo. De novo, né? Tá o cu, tá o cu. O Gabriel cara. Disseminar o capeta. Não, eu vou na vibe. Você vai na vibe de disseminar o capeta? Caralho, que medo. Você vai na vibe. Pega o japonês, pega a mulher, pega tudo, tá ligado? Pega o capeta, faz o demonofilia, pedozofilia demoníaca passiva. Vou fazer uma nova agora, Igor. Faz uma nova pergunta. É, leve. Essa é leve, né, cara? Essa é leve, né? Eu acho que é. Vocês preferem que o seu patrão seja um filho da puta com você, mas você come a mulher dele? Ou você prefere que seu patrão seja muito gente boa, mas come a sua mulher? Ah, primeira. Primeira, velho. Primeira alternativa. Você fica idiota, né? Você fica com a risadinha. Besta, cara. É, você tem cara risadinha. A risadinha. Cara, você tá puta com você, se dá só aquela risadinha, tipo assim, comi tua mulher ontem, rapaz. É. Assim, o cara isso que você não fez. O cara é gente boa com você, por isso ele pode comer sua mulher? Como assim, tá ligado? Então, cara, é pedir pra ser corno? É, mano, não. Ah, eu vou ser corno pra ser promovido. Não, velho. Então todo mundo aqui conciso na primeira. Não, para. Que tipo de pergunta é essa, cara? Não, eu prefiro os dois. Como a mulher, como a mulher dele. Ele come a minha mulher, a gente é gente bom com o outro, todo mundo amigo. Come você, né, seu... Não. É, amizade, sabe? Enquanto ele me come, eu como a mulher dele. Aí todo mundo vai Nossa. Imagina se ele come a minha mulher, eu dou o cu pra ele. Ele tem um pau grande. O sanduíche com o seu nome no meio, aquelas pelancas. Ai, cara. Que pau mole dele, aquele pau que não sobe. O Gabrix passou mal ali, velho. O Gabrix gomitou ali. Não foi o Tanicho? Foi o Tanicho. Foi o meu, cara. Cara, vocês estão tão loucos na maconha que vocês não veem nem mais quem que é quem. Isso porque o Gabrix é um varapau de 2,50m de altura e 30kg e o Tanicho parece Yadirobe. Essa é muito engraçado, comigo, cara. Né? Aqui, ó. Uma terceira pergunta aqui agora, ó. Não, é a terceira não. Ah, é a próxima, é a então. Já. Então é a próxima é pergunta, então. Você prefere falar de uma maneira constrangedora... e gay para o resto da sua vida ou dar rapidinho apenas uma vez? Falado agora, Eu não entendi muito bem. Eu não entendi o que você falou. Prefere falar de uma maneira Breno, você prefere ser uma bicha afetada no jeito de falar o resto da sua vida ou dar o cu uma vez bem rapidinho? Ah, isso daí não vale, pô, porque o pinguim já fala que ele é uma bicha afetada. Não tem problema nenhum com isso, não. Daí o que sobra pra ele. O que sobra pra ele é a possibilidade de dar o cu, tá ligado? Então. Eu prefiro falar como uma bicha afetada o resto da minha vida, porque pelo menos podem me zoar, cara. Mas o meu cu tá com prega. Essa é a minha mentalidade. É sim. Eu compro o pinguim, é orgulho, isso mesmo. É. O orgulho bate no peito. Ô, Kiro, a gente conhece um cara aí que escolheu essa primeira opção também. É, eu conheço. Mas se você zoar ele, se você zoar ele, ele briga. Ele fica que ele. Ele vai achar isso ridículo. Vocês são filhos da puta pra caralho. Não, cara, não, realmente, cara. Eu prefiro falar de forma constrangedoramente gay pro resto da vida, mas não ter dado meu cu. Se bem, né, cara, que depois de todas as outras perguntas, mano, o pessoal preferiu dar o cu do que chupar 7 pau. Ah, mas também, né, mano? Olha o hype das perguntas. Cara, você quer fazer bucaque, você vai lá pro chupar 7 pau, cara. Que isso, cara? Que isso? God. Não, mas assim, vocês fizeram essa pergunta? Cara, teve uma vez que eu me fingi de viado pra não apanhar. Uma vez que deu cu. Nossa, uma vez eu me fingi de viado pra não apanhar. Eu tava andando no centro de Ribeirão lá e passou uma mina do meu lado. Teve até que chupar um caralho. Porque... Não, sabe aquelas cavalonas, velho? Que o peito dela é do tamanho de um Fusca e a bunda dela é do tamanho de um caminhão? Paniquete. Cinturinha fininha. Deliciosa. E, tipo, e ela tava com aquela roupa apertada e topzinho no meio da cidade. Cara, eu tirei uns 8 quilos dela só de olhar. Aí eu não vi que... Não, o problema é que eu não vi. Do lado dela... E a outra do lado dela tinha aquele guarda-roupa que vai pra Nárnia, sabe? O cara era gigante, cara, do lado dela. E ele só deu uma olhada. Você tá olhando o quê? Eu falei, é que esse modelito não me serve. Você falou isso mesmo? Falei, cara. Com sotaque de cearense. É. Não. Todos os seus gays são cearenses. Todos os personagens... Cara, deixa eu falar. Entre apanhar e ficar vivo, eu prefiro ficar vivo. E se o cara curtisse também o movimento? E aí, você ia fazer o quê? Quisesse sair? Eu já tava correndo pra escola de inglês, por isso que não deu tempo. Ah, tá. Não deu tempo de dar o cu pra ele ou de chupar 7 pau? Nenhum dos dois, cara. Ah. Graças a Deus, nenhum dos dois. Com quantos paus você faz uma canoa? 7? Aqui, ó. A próxima pergunta. Deixa eu fazer. Você pulou uma, Igor. Pulei? Eu não tô na ordem. Eu tô escolhendo. Tá formado. Tô na ordem. Nenhum dos dois sabe mais que número é a pergunta, ó. A ordem vale a pena, ó. Você enfiaria uma cenoura no seu cu para não pegar o seu filho enfiando uma cenoura no próprio cu? Não, velho. O cu é dele, ele se foda, velho. É, velho? Pouco me foda com ele. Pouco se foda com ele, olha só. O Gabriel. E você, Igor? Mas a próxima pergunta aqui, ó, é assim, ó. Essa pergunta eu acho que não vai pro ar, cara. Você transaria com uma mulher bonita para o resto da sua vida ou você intercalaria entre 10 mulheres maravilhosas e um cara? Ah, uma só bonita pra mim tá ótimo. É, essa mulher bonita, ela continuaria bonita pro resto da vida? Na verdade, não é bonita, ela é bonitinha. Cara, ela continuaria bonitinha. Ah, eu acho que sim aqui, a pergunta não... Não. Como é que é a pergunta? Uma mulher só, maravilhosa. Não, bonitinha. Não, mais bonitinha. Ou menos. O resto da vida. É. Ou 10 mulheres e um cara, 10 mulheres e um cara, 10 mulheres e um cara. É. 10 colossais e um cara. 10 colossais e um cara. 10 colossais e um cara. Ah, uma bonitinha, né? Mas o estilo faz. Não, eu vou fazer a pergunta. Ela faz boquete? Faz tudo. 10 mulheres e um cara. É a bonitinha. É pacote deluxe. Cara, se o amor já faz a gente pegar coisa quebrada, coisa estranha, tem uma bonitinha. Então, cara. Tá, mas. Tá no lucro. Mas ela é aquela assim, meio tipo antufa, sabe? Bonitinha. Minha dá dignidade. Nada, não. Não. Eu escolho 10 mulheres e um cara. Pra ter uma aventura de vez em quando, não, né? Não, porque ele não falou que o cara vai me comer? Não, pô. Não. Não falou que o cara vai me comer. Não. Não, tá aqui, ó. Você pegaria uma mulher bonita ou intercala entre 10 e um cara? Tá na pergunta já. Então, só... cadê? Falando que o cara vai me comer. Ah, pô, mas também tem que ir. Não, cara. Não falou que o cara vai me comer, então eu tô indo 10 mulheres e um cara. Porque depois lá no final da minha vida eu vou contar pros meus filhos, ó. Comi não sei quantas mulheres. Aí não preciso falar dos caras. Comi não sei quantas mulheres, divide por 10, dá um cara. Dá um número de cara. Ah, não, cara. Bonitinha pro resto da vida, acho que é melhor do que... Tô nem aí de pegar um cara entre 10 mulheres, não, mano. Ainda mais se for ruiva ainda no meio dessas aí, velho. Aí eu vou nessa opção mesmo. Aí, só pintar o cabelo da bonitinha, foda-se. E se o cara for ruiva, hein, Queiroz? Nossa, você que tá dizendo aí. O Queiroz dá forte, né? É, o cara curte. Ninguém falou que eu vou dar pro cara, velho. Ele falou 10 depois, cara, depois que a gente descobriu que você corta o pizzinho da salada com o cu, ninguém faz nada. Isso. Puta, que cara chato, meu. Você não novo, caralho. Você falou mesmo que ia cortar o pau do cara fora. A cortar o pau de cara fora com uma piscada de cu, corta um pepino. É que ele exercita. Ele exercita bastante. Aquelas abobrinhas raladas pra fazer refogado, o cara faz com o cu. Põe no cu, dá uma mexida e joga na panela. Aqui, ó. Aí a próxima pergunta... Não. O Gabrix não respondeu. O Gabrix não respondeu, né? Ele respondeu sim. Não, eu respondi. A bonitinha, né? A bonitinha. Queiroz. Toda bonitinha, só eu. Ô, Igor, e você, Igor? Ah, é uma bonitinha, né, mano? Só o Queiroz que gosta de pegar um homem aí. Não gosta de pegar um homem. Tem as pregas intactas, né, cara? É, mas tá louco. O cara gosta de pegar homem, corta... Corta pipi no cucu e ainda pediu, falou que prefere fazer um bocaque. Tá não, bom, né? Não falei, mano. O cara exagera, velho. Os caras querem inventar coisa que eu não falei. Eu não vou repetir sua frase no negativo pro Igor usar isso. Não vou, cara. O Igor faz sabe como quiser. Fazer. Tem aqui, ó, a próxima, ó. Você prefere passar 5 anos na cadeia ou 10 anos indo dia sim, dia não? E aí, essa é mais filosófica, hein? Essa é mais filosófica. 5 anos seguidos. 10 anos dia sim, dia não. 10 anos. Rola a regra, sabão no chão, mulher de ladrão? Ah, mano, não, tá, não chegou a esse. Nossa, o cara quer dar o cu de qualquer jeito. O cara quer. Não, não é, velho. Ah, eu vou ter que dar o cu. Eu tô querendo saber exatamente por isso. Você quer saber assim, quem dá o cu. É isso. Não, se rolar a regra de, tipo assim, você vai no banho e o cara vai tentar te comer no banho, eu prefiro passar 10 anos de assistir anão, que aí o dia que eu passar na cadeia, eu tomo banho. Exato, velho. Exato. É isso que eu tô... Por isso que eu estou perguntando. Eu já penso mais no, de outro lado. Eu posso organizar o tráfico. Nossa. Ó, oh, tem essa. Olha o Tanis derrubando a latinha de craque. Olha o craque. Pega essa. Passa 5 anos seguidos, do que 10 dias sim e dia não. Ô, Queiroz, você tá sendo burro. 10 assim, anos. Na cadeia, o que manda é a lei do cigarro, tá ligado? Se você tiver quanto mais maço de cigarro você tem, é tipo barras de ouro que valem mais do que dinheiro, tá ligado? Então, se você tem cigarro, você manda o negócio, tá ligado? Aí, tipo, você compra um pacote, velho, e compra a vida das pessoas e manda uma matar a outra e fica assistindo, cara, tá ligado? 1 quilo de Hollywood você leva pra lá. Agora a gente vê a mente doentia do participante. Você percebe? Eu prefiro a 10 anos, um dia sim, um dia não, porque o dia que eu for pra cadeia, eu tomo banho. Nossa, cara. Cara, qual que é a regra da cadeia? Banheiro, qual que é a regra da cadeia que todo mundo conhece? Sabão no chão, mulher de ladrão. Eu prefiro ir um dia sim, um dia não e acabou. Aí, ok. Sei lá, cara, tá. Eu prefiro, literalmente, se tem que fazer, que seja dar a bunda pra um, pelo menos você tá de costas, você não vê. Ao invés de você ter que chupar 7 rolos. Que asco. Mas aqui é a próxima A próxima pergunta ranho. Aqui, ó. Arranho. Daqui, ó. Você prefere ter os 5 dedos na mão ou perder o mendinho e virar presidente da República? Presidente ganhar bem, né? Eu votei no Lula. Não, não votei, não tinha idade. Mas como presidente ganhar bem, cara, eu prefiro, acho que, ser presidente com um dedinho a menos. Eu não votei no Lula, mas eu também, cara. Ganhar dinheiro, né, cara? Não, eu viso mais a capacidade minha. Não, cara, mas é... Mano, metade de seu dedinho. Né, velho? Metade que você faz com esse dedinho midinho? Eu te respondo. Ah, eu te respondo, Gabriel. Eu tenho medo da sua resposta, cara. Colocar a bunda do pinguim na reta de novo. Mas aqui, ó, entrando no âmbito de tatuagem de novo, você tatuaria a frase "sou putinha" no cox pra escapar de ser enrabado? Duas vezes se fosse preciso. E ainda colocaria como um adendo. Como é que é? E ainda colocaria um adendo. Tenho AIDS. Não, é isso. Olha lá, tem o AIDS, mas eu acho que você não come mais ninguém. Não, mas pelo menos você não deu o cu. Cara, porque assim, ó, se você tatuar... Tatuagem dá pra tirar. Se você tatuar "sou putinha", você vai estar se afirmando como putinha. Se você não tatuar e dar o toba, você vai ser putinha. Mas ninguém disse que a tatuagem é permanente, eu posso fazer uma de renda. É, não, e você pode fazer uma por cima. Aí o cara tá desviando. Não. Não é tatuagem de renda, senão não ia ser constrangedor. Cara, ninguém disse que a tatuagem é permanente. Falou, você tatuaria. Eu tatuaria, renda não é tatuagem. Pode ser de renda. Você tá sendo moleque, renda não é tatuagem. Ou da parte de trás. Sua vida tem andado pra baixo, não é mesmo? Você tem um débito na vida. Sua vida apresenta desgraça. Você tem o seu cu explorado dia sim e dia não. Há a vontade de se auto-suicidar, mas a incompetência não te deixa. Eu tenho a solução pra você. venha estar cansado mesmo você também. Aqui nós temos de tudo para deixar o seu dia a dia mais suportável. Nós temos atividades sociais como chicotear cristãos inocentes, sacrifício de virgens, pregação de uma vida melhor através do satanismo aos domingos. Temos também relaxamento semanal via orgia. Também temos desenvolvimento de hobbies artísticos, como pintura de pentagramas, cultivo de bodes e adoração em família. Pelo pequeno preço da sua alma e assinando um contrato com seu sangue, você será um de nossos representantes e ainda estará associado ao satanismo. Ligue já 0800-666-6966. E se você disser que conheceu o satanismo ouvindo o Conselho da Cast, você ganha um desconto de 50 anos a menos do inferno. E ainda ganha de brinde uma cruz invertida. Só tem medo, fazendo bem, mesmo a queda pra frente de luz. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my name. Pergunta é assim, ó. Você prefere não escovar os dentes por 6 meses ou dividir a sua escova de dentes com um mendigo por 1 mês? Cara, eu já fico 2 semanas sem escovar os dentes, fica 6 meses. Nossa, sim. Pela chata. E o detalhe, tá namorando. Imagina as... Mas sabe o que é? Igor, eu vou pedir pra você colocar a música do Matanza, que acho que é Quanto Mais Feio, a música chama. Tá. E o refrão é: quanto mais feio, quanto mais sujo, quanto mais forte o bafo, mais ela gosta de mim. Acabou, cara. Isso mesmo. Ok, não, né? Falar que... Não, calma. Nossa, não respondi, o cara me cortou. Olá. Você vai querer mostrar de quem que ele gosta no podcast. Não. Eu aprendi a dividir minhas coisas quando eu era criança, então acho que eu dividiria com o mendigo. Até porque, ó, não tem lógica. Se você tá dividindo a escova com o mendigo, significa que ele também tá escovando o dente. Então, exatamente. Todo mundo não é o... Não tem sentido o problema isso. O problema é o tipo de AIDS que você vai pegar na escova. Depende, você pode passar pra ele. Então, não se pega AIDS. No caso do pinguim, ele também não fala nada você pode escovar com outra. É verdade, dedo, cara. Você vai dividir tua escova. Dedo. Cara, isso foi... E outro, o mendigo pode ter respondido aquela primeira pergunta. É. E se ele respondeu a primeira pergunta com 7 caras? E aí? Então, olha, isso que eu prefiro ficar... Eu sei como burlar essa pergunta, cara. Porque não assim... Não escove os dentes. Não, você pode escovar os dentes. Só que você, pra uma escova de dente, por vez que você vai escovar os dentes, você usa primeiro, passa pro mendigo, acabou. Joga fora, pega outra escova, passa pro mendigo, acabou. Mas ou seja, você vai gastar... Ah, 30, o cara não termina de falar, mano. Os caras. O quê? Próxima pergunta. Você aí, ó. Você prefere receber aí uma touca de uma mulher extremamente feia? Pera, caramba, eu tô lendo errado. Você prefere... Você não sabe ler, cara? Não, não sei ler. Não, essa função é minha. Pera aí. Da Bá, Igor. Vamos lá. Ó, você prefere receber uma cobertura de um muito ruim, morder assim, essas coisas, de uma mulher muito linda, ou uma coberturinha aí fantástica, só que de olhos vendados? Não, eu sei. A frase que complementa essa pergunta é... It feels awesome. Until you look down and see it's a man. E aí, galera? Responde. Esse é o meu medo, cara. Não, vou falar assim, a mordidinha arranhada de pau na cabeça, de pau na cabeça, eu até acho legal. Então, eu prefiro mulher. Pelo menos eu sei que é uma mulher, cara. Ah, eu gosto de sofrer no pau. Sei lá, é um fetiche. Existem informações que não precisam ser compartilhadas. Gosto também de receber ligações de atendente de telemarketing nessa hora, sabe? Pode receber ligação terra, né? Ligação... de atendente de telemarketing. Você prefere ter a certeza que é uma mulher que tá te chupando ou a sensação independente? Ele quer o prazer. Por que esse negócio... Bom, negócio de mordida pode machucar, né, cara? Vai que se tiver aparelho, né, mano? Vai, nossa, aparelho... Aquele aparelho no céu da boca ainda. Ah, vai, isso então, nem dói, cara. Então eu só falo isso, cara. Tipo, mordida pode machucar. Só é essa a minha resposta. É só ficar um mês sem bater punheta, cara. Não, velho, eu prefiro da venda, cara. É, a venda... O filho da venda porque o princípio da incerteza. É o gato de Schrödinger lá? A gata de Schrödinger? Gachacher. Gata de Schrödinger. Caso de Roosevelt. Schrödinger. Ah, foda-se, essa gata maldita da caixa. Ninguém sabe até hoje se tá vivo ou se tá morto, aquela porra daquela cara. Caralho, mano. O cara tá falando, né? Eu não sei. Às vezes o cara fica, entra cheirado aqui no estúdio pra gravar. Cheirado não é maconha. Não, Igor, responde aí. Ah, cara... Os vizinhos vão começar a reclamar. Aí, ó. Eu falei que tava com ele, cara. Eu vou lá, viado. Espera que eu tô vendo. Espera que eu tô vendo. Uou. Is this love? Deixa eu te ensinar. Oi. Você puxa a fumaça, segura, não solta, mas você não engole. Não, tá. Quando você engole a fumaça, é por isso que você tosse, cara. Aí, pior. Aí, ó. Né, tosse for. Passa o baseado próximo e solta a fumaça. Ah, cara, eu acho que eu prefiro o princípio da certeza. Da você certeza? Prefere... Da certeza. Prefere que machuque o pau, mas você sabe que é uma mulher, né? Não, eu tô com o Tanish, cara. E o Gabrix? Também. Também. Oh. Ok, ele quer os dois. Ele quer saber que é uma mulher e depois tomar uma chupeta voa. Falou, Gabrix, obrigado. Não, cara, a chupeta voa, coloca palavras na minha boca. Você falou também? O cara que põe palavra na boca dos outros, quer pôr coisa no cu dele. Não é no meu, cara, é você que quis cortar o pau do cara com a piscada de cu. Não, a frase não foi essa. A frase não foi essa. Mas foi o que você disse. Não, o cara, para de ser chato, meu. Puta que pariu, o cara é chato. Eu fico lembrando ele, vai. É, ele vai ficar pensando nisso à noite, né? Pô, isso vai pro ar pro filar cash, cara. Ah, não vou nem falar nada. Agora tem uma que eu vou testar o machismo e o preconceito de cada integrante, hein, Igor? Machismo. Ô, Igor, caralho. Olha essa fumaça, velho. Definou a palavra. Não, agora eu vou testar o machismo dos integrante e o preconceito. Você prefere ter um filho gay ou um pai gay? Filho não gay. Não vejo diferença. Sem distinção. Também não vejo diferença. Mas você tem que escolher. Você tem que escolher um dos dois. Filho gay. Cara, filho gay, Tanish, pai, por quê? Discorre, mano. Por quê? Cara, porque meu pai, ele teve... Cara, ó, pensa assim. Me teve, né? Seu pai comeu sua mãe pra te ter. E depois descobriu que é viado. Não é legal isso, cara. Seria um choque. Eu acho melhor meu filho ser gay, que pelo menos eu não dependi do pau dele pra nascer, sabe? Ah, cara, eu acho que pra mim também é diferente. Eu não vejo diferença. Cara, não, mas tem que responder uma. Não, tá, é tipo, qualquer uma das duas é igual pra mim, é por isso que eu tô falando. Eu posso... Ó, já que... como a regra era, se não responder as duas consequências, então eu tenho um pai gay e um filho gay, acabou. E aí, consequentemente, você também é gay, né? É, pode não ser que você seja, cara. Não necessariamente, cara. Nunca foi achado o gene da homossexualidade, nem o da heterossexualidade. Não vejo diferença, cara. Também não. É, dá na mesma também. Pode ser qualquer alternativa. Se meu pai for gay, foda-se, cara. O cu é dele. Se meu filho for gay, ganhei uma filha. Se meu filho for gay, ganhei uma filha. Acho que isso é mais preconceituoso, cara. Não, cara. E vai ser essa conversa que eu vou falar pro meu filho de verdade. Se eu tiver um filho e ele for gay, eu vou virar pra ele e falar, ó, oh, pô, respeito, não tenho problema nenhum. Tanto é que eu tenho vários amigos gays. De verdade. Coloca essa saia e dança, né? Você vai virar pra ele. Não, tipo, moleque, vai ser feliz, cara. Vire o Fred Mercury. Não fala mal do Fred. Eu não tenho distinção, rapaz. Não tem distinção. Tanto faz ter um filho gay quanto um pai gay. Mas como eu tô pensando na realidade que já existe, e como meu pai não é gay, então, no caso, eu escolho ter um filho gay. E assim, falo pra ele, filho, seja gay, mas na hora de escolher entre dar o cu e chupar sete pau... Escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria. Cuidado com a AIDS, só. Então, é isso que eu ia falar, só se previne, cara. Cacida, né? Cacida que tá aí. Agora eu tenho aqui uma questão. Ah, que dor. Que envolve mendigos. Eita, de novo. Você prefere pegar um mendigo ou ser pego por um cara limpinho? Puta que pariu, cara. Que pergunta. Quem faz esse tipo de pergunta? Pra começar, onde você arranjou essas perguntas? Ah, internet. Eu tenho medo disso, cara. É, cara, pegar um mendigo, pelo menos você põe a camisinha no pau e vai com Deus. Você põe a camisinha no pau, você leva ele, dá um banho nele e já era. E já era. Lavou, tá novo. Lavou, tá novo. Então, desse jeito, as duas alternativas valem. É, você vai dar o... Não. Ser pego implica passividade. Não, eu vou colocar a defesa ainda. Dependendo da grossura que é pra cima de você, não, lavar não vai ser o suficiente. Você vai comer o mendigo, você não vai ser comido pelo mendigo, entendeu? É verdade. Acho que as duas... E se o mendigo for um cara que vem pra entupir? Adeus, prega. Não. O cara limpe. Acho que as duas situações são... No final vai dar a mesma merda. São horríveis, cara, porque a do mendigo você vai ter que fazer uma ação a mais. É, então você vai ter que estar feliz ali por estar ali pra poder terminar o movimento, né? Então significa que você tá gostando. Na segunda você também tá, você pode ter sido, sei lá, violentado. Não, cara, não, é muito melhor você comer alguém do que... Em qualquer situação é muito melhor você tá comendo do que você tá dando, velho. Na minha opinião, assim. Mas na dúvida você sempre pode cagar no pau, né, cara? Aí se você... Olha, o cara o pau do cara com uma piscada de cu. Nada é aprovado por Daniel. Daniel Tanish. Daniel Tanish. Rafael, velho. Daniel Tanish. Ô, Daniel, para de quebrar nozes aí. Ou, o que, que vocês preferem, gente? Vocês preferem ser considerados paus no cu ou preferem ter um pau no cu? Ser considerado pau no cu. Considerar, eu já sou considerado? Considerado, né? Pau no cu. Todo mundo aqui já é considerado. Acho que os piras são pau no cu. O pinguim principalmente. Só, cara, sou considerado pau no cu mesmo e foda-se. Ele tem melhor que um pau no cu. Qual pergunta que foi séria? A dos sete paus, cara. Aquela foi séria. Ah, tá. É, foi a única complicada, tá certo. Ah, sim. Não, eu falei que é a melhor da rua. Você, que a priori está cansado de viajar para a Praia Grande e só encontrar bandido e traveco. Seu companheiro não gosta de você e só te fala meias verdades durante a viagem. No carnaval, a região dos lagos fica um pouco lotada. Seus problemas acabaram. A Vira Brequins Turismo oferece pacotes de viagens para outros planetas nas melhores espaçonaves. Venha conhecer conosco o Cinturão de Ouro, o Sistema de Capela e também Nibiru, o Planeta X. Para maiores informações, contate nosso atendente, que depois ficou sabido chamar-se Alex. Ele irá informá-lo das melhores condições de viagens. Vira Brequins Turismo, sempre com você, querendo você ou não. A Vira Brequins Turismo não se responsabiliza por quaisquer objetos inseridos em cavidades intracorporais. O que você prefere, gente? Ser fotógrafo da Playboy e ficar pobre ou ser fotógrafo da G Magazine e ficar rico? Da Playboy. E ficar pobre? É, porque dinheiro não compra felicidade. Ah, compra sim, cara. É mais fácil ser mulher rico do que pobre. Fora que é só seu trabalho, né? Porque pergunta não implica que você tá gostando de estar tirando a foto. É. Pô, só trabalhando. Mas o seu trabalho vai ser ficar vendo caralhos de uma forma artística. Quando você acaba de jogar que vai todo mundo tomar banho, você acaba sem querer vendo caralho. Isso não tem como. Então, eu prefiro ficar rico, cara. Não, desculpa, eu não pratico essas atividades que eu preciso ver o caralho dos outros, né? cara, você não vê o que você quer, mas... Não. Ó, a pergunta então seria melhor assim. Você vê, só faz filmagem ou fotos de relações homoafetivas de mulheres e se ficar pobre ou ficar bilionário gravando filme gay. Fotos homoafetivas pobres. Aí já é uma outra questão. Deixa eu só falar um negócio. A questão do Tanisho é, ele não quer ficar vendo pinto o tempo todo. Mas, o que acontece? Se você é fotógrafo do Playboy, mas é pobre, você não vai comer ninguém. É pior, você vai passar vontade. Passar vontade é a pior coisa que tem na vida. Blue balls, eu só digo isso. É. Blue balls. O que você faz? Vai lá, tira foto dos caras pelados lá, e depois, já que você é rico, você come mulher, isso aqui, ó. E isso é um comentário super machista de uma pessoa... Mas é a verdade. De uma pessoa que tá, tá fazendo isso por agora. Você vai estar fotografando tanto caralho que vai chegar num momento que você vai começar a enxergar a beleza do falo, digamos assim. Aí você vai estar com a sua mina no motel, pá, vocês vão colocar um filminho lá, e você vai virar pro sua mina e falar, olha que caralho, que bonito, queria estar fotografando essa porra. Aí você deu bizu. Não, você vai ser programado a gostar de pinto, então? Você vai ficar vendo um monte de pau? Você tá lendo a rola no campo de penteio, é isso? Ah, beleza, então a gente já tem as respostas necessárias. Tem aqui, ó. Era isso mesmo? Não, tem mais, ó. Mais perguntas. Nossa, essa aqui é agressiva demais. Acho que a gente não precisava fazer as agressivas demais, porque o nosso podcast é um podcast família. Família, né? De pessoas do bem. Mas é, aqui, ó. Nem ouvi o problema, mas o pinguim prefere dar o cu. Com certeza, ele já falou. Você prefere. Ou isso, entre isso e chupar sete caralho. Você prefere dar um beijo de língua em um cara. Todo mundo ficar sabendo. Nossa, com um movimento rapidinho, sem ninguém nunca saber. Nossa, cara, como é que é a pergunta? É um beijo pra todo mundo saber ou uma fita? Dá um cu e ninguém sabe. É, ninguém nunca saber, mas nunca saber mesmo. Mano, preserva o cu. Eu acho que essa você acertou, cara. Minha resposta não foi essa, cara. Não, eu acho que essa você acertou a minha, cara. Eu prefiro dar o cu sem ninguém ficar sabendo? Ah, depois de 6 meses, volta pro lugar, né? Não, velho. Cara, eu preciso preservar o cu. Preserva o cu, cara. Preserva. Eu compro do Queiroz também. Prefiro preservar. Ah, eu até agora preferi sempre que possível preservar o cu, mas... Mas aí você tá... E vocês vão ter que ficar beijando o cara aí o dia inteiro, hein? Não. Eita. A pergunta não colocou essa. Foi o que eu disse. Você prefere beijar o cara uma... Uma única vez. Não tem uma vez. Você prefere beijar um cara de língua e todo mundo ficar sabendo, ou dar o cu rapidinho e ninguém nunca saber. Então, você beijou ele de língua uma vez, acabou. Mas não necessariamente foi uma vez. Não implica uma vez. O cara pode querer te beijar várias e várias vezes e você ser obrigado a beijar o cara. Porque você já escolheu a pergunta. Então você é obrigado a fazer isso. É isso que eu falei. Já estão pensando agora, hein? Eu falei, deixa o cara me comer rapidinho e ninguém fica sabendo, eu vou embora e acabou, cara. Loading, ó. Já mudou a indagação aí, hein? Ô, Queiroz, fala você... Ô, Igor, fala você pra mim, qual que você prefere? Cara, é uma pergunta acirrada essa aqui. É complexa. Porque... Qualquer um você se fode muito, literalmente. É a dignidade pública contra a dignidade moral. Mental. Ah, cara, mas isso aí é só se for muito preconceituoso, cara. Eu prefiro preservar meu cu, entendeu? Porque é o meu cu, velho, entendeu? Mesmo que ninguém saiba que eu dei o cu, alguém eu vou estar sabendo, entendeu? Eu sei. E eu vou estar lá machucado, cara. Literalmente. Não, velho, entendeu? Dá um beijo lá de boa, tá ligado? Depois... De língua. É, dá mesmo, velho. Melhor do que dar o cu. Na minha visão, eu prefiro preservar... Se o cara for que nem um... Pois não, quem bate é o capeta. Deve ser o Satã, essa porra aí. É na porta direita ali. Então, beleza, aqui, ó. Uma pergunta... Você sabe que eu larguei a igreja satanista, né? Largou, seu Aguinaldo? Dava muito trabalho. Seu Aguinaldo é o caralho, é Nunu. Dava muito trabalho, rapaz. Tinha que ir lá, pegar a criança no hospital, igual o Gabriel que faz, sabe? Matar a criança. Aí eu não podia pegar AIDS, não podia... transar com as mulheres lá, as velhas pelancudas do asilo, preferi largar a religião. Ah, é isso aí, seu Aguinaldo. Não, filha da puta. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui pra todo mundo agora, e essa aqui é... Aguinaldo. Essa é complexa e filosófica. É outra? Você prefere viver a eterna sensação de estar sendo chifrado sem ser corno, ou ser um chifrudo, mas nunca desconfiar? Cara, que os olhos não veem, o coração não sente. Entendeu? Prefiro demônios em minha cabeça. Lembra da regra do jogo? Mas essa foi a resposta dele. Ele prefere ficar a vida inteira imaginando que foi corno. Pra nunca ter sido. Eu entendi assim que o Gabriel falou. Eu acho que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu prefiro ser corno e não ficar sabendo de nada. É, mas peraí. Foi dito que você nunca desconfiaria. A pergunta era que você nunca ia desconfiar que você foi corno. É, mas saber já é diferente. Podem te contar. Você pode ficar sabendo por ela. Ou por ter. Você vai ficar sabendo por outra. Trem. Beleza, eu sou um cara que gosta de verdade, tá ligado? Mas assim, você vai ficar com essa parada, tipo, encucado pro resto da sua vida. É foda, cara, não. Então se o seu problema é psicológico, Tanish, então você vai gostar de responder essa próxima pergunta, então. Então vai. Você não respondeu, Queiroz. Você não respondeu. Se eu prefiro ser corno de verdade e nunca me preocupar com isso, ou se eu prefiro não ser corno e ficar preocupado o tempo todo? É isso? Puta, essa pergunta tem que refletir, né, velho? E você, Igor? Você também não respondeu. A eterna sensação de estar sendo. Aí, você nunca tá sendo, né? Só você acha que sim. Então tá tranquilo, porque é só você que pensa. Eu vou com a do Igor. Só que quando você é chifrudo, você pode saber, mas nunca desconfiar, que é pior ainda, cara. Que aí você é enganado. Que você é iludido. Iludido. Ou você pode até nem saber, mas todo mundo acha todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso que é o pior. Todo mundo sabe. Risadinha. Não, cara, realmente. E você não. Cara, mas você vai levar esse peso pro resto da sua vida. Ah, cara, a gente pensa essas coisas. Quando você tiver namorado, aí você termina e acaba. Pronto. Aí você fala, já devo ter sido corno mesmo pra aquela vagabunda e foda-se. E a mineira morre, tipo... É, a mais santa. Ah, mas que se foda. Eu tô numa vibe assim, foda-se. Ou no leito de morte, a mina chega e fala assim pra você, eu nunca te traí na vida. Tudo bem, então tá bom. No leito de morte, todo mundo fala a verdade, né? Viu? Mas já que o problema é psicológico, Tanicho, me responde. Você prefere viver numa eterna depressão ou dar o cu uma vez e ser feliz pra sempre? Eterna depressão. Ah, cara, eu acho que a felicidade... Assim, dinheiro não compra felicidade, mas nesse caso o cu compra. Cara, não, então. É pior, né, cara? Você pode ficar num marasmo aí e acabar afundando tua vida, né? É, e também, a depressão não é. Você pensa assim, ah, a depressão é melhor que o cu. Não, não é. Não é, depressão, cara, sinceramente. A depressão é um estágio de depressão. A depressão é um estágio de depressão. Gabrix, Gabriel. Queiroz, Gabriel. Eu não tô falando isso. O que eu quero dizer é, tipo assim, já dizia o grande poeta e a gente sempre sai da depressão e acaba voltando pra ela. Tristeza não tem fim, felicidade sim, tá ligado? Então... Não, pra sempre. Não, mas aqui tá falando pra sempre, entendeu? É que nem o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada aparecendo na tua frente. Mas... deu o cu pra mim, uma vez só e você vai ser feliz pra sempre. É isso. O gênio da lâmpada vai ser assim até alguém libertar ele, que depois ele vai te fuder. Não. A questão é que... Não, ele te fudeu antes de ser liberto. Se ele apareceu e você escolheu ele te fudeu antes de ele ser liberto. A questão é essa pra sempre aqui, ó. Tá assegurado pela regra do jogo. Cara, eu já estive em estágios depressivos. Eu não entrei nem em depressão. Eu estive em estágio depressivo e foi horrível. Sabe, a pior fase da minha vida. Então se acha... E a minha avó paterna morreu depressiva e dava até pena de ver a coitada. Então eu prefiro ser feliz. Sim. Já que vai dar uma vez só e ser feliz pro resto da vida... Ué, todas as respostas do pinguim é, eu prefiro dar a bunda, tá ligado? Não. A gente nota um padrão aí, né? Mano, que isso, João? Não, acabou. Eu prefiro ser deprimido do que dar a bunda. Ó, tem aqui uma pergunta aqui, uma pergunta diferenciada aqui. Não, rapidão, só pra terminar. Então aqui, a maioria do pessoal concorda que o cu é um preço razoável pela felicidade eterna. É uma vez só, né, que tá na pergunta. Uma vez só. Sete paus, é um preço razoável. O cara tá encafufado com isso. O cara tá com isso ainda na cabeça. Aquela primeira pergunta é muito ele vai bom. Sonhar com ele isso. Ele vai sonhar. Meu Deus, vai sonhar cara, que tá ocupando sete rolos e sofrendo um bocaque depois. Nossa. É que assim, vocês começaram com a pergunta mais lazarenta possível. É, então, o Queiroz ele quer tomar surra no queixo até semana que vem. Nossa. Ficar com o queixo afundado, que nem o Noel Rosa. Quer tomar cabeçada no céu da boca. Né, Queiroz? Você quer levantar que nem uma estátua de cera? Caraca! Que isso, cara. Isso é você que tá dizendo. Isso, as coisas não vêm na minha mente. Eu não sei o que. Sou inocente. Não, você nem sabe recitar de coro Porta dos Fundos Sobremesa, né? Quem sabe? Fala jovem, você aí tá ouvindo o podcast, tá com uma fome, não é mesmo, brother? Tá aí sentindo a vibração da terra, a energia no seu corpo? É difícil se concentrar pra fazer uma receita mais elaborada, né, cara? Eu tenho a solução pra você. Compre agora, adquire agora o Bob Marley's Ovo com o Pinto Dentro. Sua cozinha com o Pinto Dentro. Você prefere fazer sexo com uma mulher morta ou com uma cabra viva? Uma cabra. Cara, morta. Cabra. Uma cabra. cabra. A cabra, seu né? Aguinaldo, o que você preferiu? Uma cabra. Não pode, João. Enquanto eu como a cabra, o bode me come. Nossa. Agora quero ouvir do Gabriel. Ele falou. Cabra. Necrofilia. Necrofilia sempre, né, Gabriel? Que nojo, velho. Que nojo. Que geladinho. Pô, nossa. A gente tá preferindo a zoofilia do que a necrofilia, né? É, não sei o que é pior. Ô, Igor, você tá preferindo a necrofilia? Não, eu vou na cabra. Não, foi isso que eu falei? Então é o contrário, a gente tá preferindo a zoofilia do que a necrofilia. Não, beleza, também, é mais saudável. Também fui a cabra. É, lógico, é mais saudável. HPV total, né? É, e também não falaram o estado de decomposição da mulher, né? Não, acabou de... O passamento ocorreu há pouco tempo. Então, peraí, aí muda. Então, ainda tá quentinho? Tá, não, tá. Ah, não, cara. Ainda tá pulsando sangue? Um minuto. Causa mortes, um minuto. Não, você dá o tiro. Eu ainda prefiro a cabra. Olha o que o Gabriel falou. Nossa, olha o um psicopata, velho. Você dá um tiro. Como? O tiro. Isso, oh, God. É o caçador, né, Igor? O cara atira na nuca da mina e já vai junto, né? Tem quem vem pra entupir e tem quem vem pra arregaçar. O cara vem pra caçar. Não, tem realmente. Quem vem pra matar e depois esse, entupir. Esse é a homenagem do Tosco, porque isso aqui tá realmente nível podre. Politicamente incorreto, né? Nível podridão. Cara, eu tô com medo desse episódio, a hora que ele sair. Eu prefiro a mulher do... Vai dar merda. Eu prefiro a mulher. Ah, tem essa daqui. Ah, cara, Eu sei lá, já dizia os Mamonas Assassinas. É por isso que eu prefiro as cabritas. Você prefere que a sua namorada faça um filme pornô famoso ou que ela seja uma mega puta desconhecida? Um filme pornô famoso. Um filme pornô famoso. Que pelo menos ela ganha bastante dinheiro, né? E aqui tá dizendo se pode ser o ator. E também a Sasha Grey mesmo. Ela não fez muitos filmes. Ela fez poucos. Depois ela virou marqueteira. Mas vários vídeos. Ela virou boqueteira. Ai, cara. E é como o Igor falou, a Vivi Fernandes fez uma porrada de vídeo pornô, de filme pornô, mas todos eram com o namorado dela na época. Exatamente. Essa daqui eu não vou nem perguntar, eu vou deixar vocês lerem e mostrarem sua reação, porque eu quero que vocês entendam a complexidade dessa pergunta. Não. Tá no Skype. Antes deixa eu falar. Ah, não tá. Nossa. Eu quero que vocês entendam a complexidade dessa questão. Cara, eu prefiro... Cara, de jeito é nojento, cara. Não, mesmo assim, cara. Eu prefiro a primeira parte. A água da colinha de um ex-homem. Mas você sabe que aquilo lá é pele de saco, né? Não importa. Independe. Melhor do que ter um então, por isso que, cara, outros questionamentos me surgem novamente, né? Ó, se a gente for levar em consideração que o clitóris é um caralho não desenvolvido... É isso aí, fala. O que faltou ali é um cromossomo. Então, é a primeira opção, vai. Primeira opção, China, cara. China. Não, pros ouvintes entenderem. O ouvinte não sabe. O cara parece mulher, pelo menos, o que... Não, parece. Tem mudança de sexo, cara. Claro que parece mulher. Prefiro a Roberta Close. Não, então, ó, ouvintes, a pergunta é... Essa pergunta é complexa, Igor. Então, é por isso que eu queria que vocês entendessem. Essa pergunta aqui, ela é qual é? Enem, né? Eu vou explicar a pergunta. Você prefere beber água da folhinha de um ex-cara ou... Fazer a fuga da Lula de uma ex-mulher? Essa é a pergunta. É uma pergunta complexa. Lamber a buceta de um cara que virou mulher ou chupar a rola de uma mulher que virou homem? Agora eu vou inaugurar a sessão agora de perguntas complexas, hein? Então, vocês vão lendo aí, que essa aqui tem que entender a totalidade da indagação. Eu tenho família, cara. Você tem família? Ah, isso daí é fácil, pô. Ah, chupa negra, cara. Vambora. Nossa. Vamos mergulhar aí nessa merda aí. Black, tá na merda, vai com Deus. Ah, cara, que pergunta complexa, meu. Difícil. Difícil, porque difícil, eu tenho um nojo tão grande de bom. Ah, velho, escatológico, né, mano? Ah, e ainda mais se você já passou por uma situação dessa, né? Como? Mas você pode cagar nelas também. Pior ainda, cara, não fala isso, mano. Não, velho. Ó, cara, o que eu falo? Qualquer uma é complicada, velho. Não, ó, vamos lá. Vamos falar pros ouvintes. Qual que é a pergunta? Primeira. Qual que é eu prefiro a primeira também. Vamos fazer uma pergunta pros ouvintes. Você prefere... Não, quem quer ler a pergunta? Você prefere participar... Não, melhor. O que você prefere? Participar de uma orgia com mulher com pé de merda ou um monte de traveca acabou de sair do banheiro tudo limpinho, cheirosinho? Não, mulher. Não a quero merda, pau. Caralho. Não quero pau encostando em mim, mano. Não quero. Eu preferia a merda. Black Rain, né? Negra, que seja. Não quero um pau. A chuva de chocolate, velho. Vambora. Que venha Two Girls on a Cup. Terceira questão complexa. Prefiro teu charuto pendurado no beijo, depois o beijo grego. Nossa. Ai, que louco. Ó, God. Ah, primeiro. Esse cabelo é lógico demais, velho. Não, cadê? Já primeiro, quer ligar o webcam aí? Quer ligar o webcam? Aí, ó, a última pergunta. O Queiroz tem uma resposta que ele já viu cenas parecidas. Não é comigo, isso daí. Ah, sim. E quem tá rindo? O cara tá rindo que nem o louco, porque foi com ele. Foi com ele. Viado. Eu não sou obrigado, cara. Não sou obrigado. Pinguim? Não, me responda a pergunta. Antes de responder essa pergunta, mais de duas vezes. Não, deixa eu falar. Cala a boca. Eu vou tomar um banho pra ir pra faculdade. Entrei no banheiro. Posso ajudar? Encostei a porta. Você tá mentindo. Aí o cara veio. Pessoal, eu tô demorando no meu banho. O cara vem e abre a porta. Posso ajudar? Esse áudio não tá indo nada, Gabriel. Nós estamos falando junto. Deixa eu explicar a situação. Você tá mentindo. Primeiro que é o seguinte: não ia ter aula aquele dia. A gente não ia ter aula. Não ia. Não ia porque você falou assim, vamos chutar pau de linear porque eu tenho que fazer prova. Isso é o cara não deixa eu falar, mano. O cara não deixa eu falar. O cara com a mão no... Bom. Aí o que que foi? O cara me chamou pra casa dele pra gente estudar pau de linear, fazer a lista de exercícios. Aí tá, se você tá na casa do cara, o cara não vai pro banheiro e vai ficar lá fazendo a justiça com as próprias mãos, né, mano? Você tá lá esperando. Covardia. Não, você faria isso, mano. Você chama pra tua casa e você vai lá pro banheiro e fica lá. Não, velho, eu fui tomar banho, cara. Não, cara, fala sério. Mas você vai tomar banho pro seu amigo te esperando lá, você vai ficar demorando lá batendo. Ah, velho. É que eu não achei que fosse demorar aquele dia. Para, o cara do lado. Peraí, e o momento cara? Que você viu, né? Não, aí tá. entrou no banheiro, cara. Eu fechei a porta e ele foi entrar no banheiro. Deixa eu falar, o cara me deixa explicar. Aí tá, né? O cara me chamou e tal. Então, pegamos a mochila, começamos a falar de Star Wars e tal. De repente falou assim: ô, cara, vou só tomar banho, depois a gente faz a lista, então. Porque até agora não fizemos nada de exercício. Então, vou tomar banho rapidinho. Vou tomar banho rapidinho, mano. E aí nós começamos as listas. Tá, fiquei assistindo lá, acho que eu fiquei jogando Play 2. Foi, meu futebol. Eu fiquei jogando o FIFA. No FIFA não, o PS. Fiquei jogando PS lá. Tá, cadê o Gabriel? 20 minutos, nada. 30 minutos, nada. 40 minutos, nada. Como eu inspirado, pensei, hein? Como eu pensei, ele não tá fazendo isso, mano. Porque eu tô na casa dele. Ele não tá fazendo isso. Aí eu falei assim, será que ele morreu? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Você não foi na porta, não foi perto do banheiro e perguntou, tá tudo bem, cara? Não, eu fui, mas aí eu fui. Ao invés de entrar no banheiro. Eu abri a porta de leve, assim, falando, será que o cara morreu? Aí eu falei, Gabriel. Aí na hora que eu olho, ele tá lá, sentado no chão do box, fazendo... Nossa. Cara, agora lê a agora pergunta. Agora me responde. Não era mais fácil o cara só ter chego ali na porta? Não, cara, você respeita o seu amigo tá na tua casa. Batido na porta e falado não. Assim... Falado assim, ou, você tá bem? Vai falar, não, tô, cara, tô só acabando uma covardia e já tô indo aí. Pingo, isso daí não se faz, cara. Não se faça isso. Sei lá, velho. Não se faz, cara, teu amigo tá na tua casa. E a outra vez, você que entrou sem bater na porta... Não. Eu tava outra com a vez. Porta aberta a outra... mesmo. A outra vez, você tem mais razão pela segunda vez do que pela primeira, porque você não faz isso quando teu amigo tá na tua casa. Você não faz isso. Cara, eu nunca tive problema com isso, eu tô com a porta fechada, eu não tô batendo pra ele na tua frente. Eu tô esperando você, cara, você tá lá. Caralho, eu não falei, peraí, deixa eu arrancar o foco aqui fora e vou bater punheta, tá? Segura aí. Não, mano, você tá esperando. Eu vou tomar um banho, cara. É só você ir lá e bater na porta, tipo assim. Mas eu tô te esperando, você não faz. Gente, alguém me dá razão. Não, eu vou falar a verdade. Fazendo isso ou não, eu não entro no banheiro que um amigo meu tá tomando banho. Eu vou lá e pergunto. Ô, pinguim, você tem problema. Chego perto. Deixa o cara lá. Mano, você tá vivo? Não, mas vocês acham que ele tem razão de me deixar esperando lá enquanto ele vai bater uma punheta? Não, lógico que não. Mano, eu fui tomar banho. É que na hora do banho, você vai lavar o pau, aí dá ideias na cabeça, você bate punheta. Meu Deus. Caralho. E a pergunta é? Não, deixa eu falar da segunda vez que aconteceu, porque eu não vi uma vez só essa palhaçada. Cheguei lá na casa dele. Já tá conhecido. Cheguei lá na casa dele, a senhoria dele me atendeu e falou assim, ele tá lá dentro, pode entrar. Eu falei, beleza, vou entrar. A dona Luzia falou que podia entrar, eu fui entrando. Aí fui entrando, falei assim, não vou abrir a porta do banheiro, porque já aconteceu aquilo lá. Não quero ver isso de novo, eu vou lá jogar o PS, porque talvez, eu achei que tava tomando banho, né? Falei, vou passar. Só que o cara tomou banho de porta aberta do banheiro. Oh. Aí eu passei, tava a porta aberta. Eu não sei porquê, meu Deus. Eu olhei pro lado. Na hora que eu olhei pro lado, tava o cara de novo sentado no chão. Nota-se um padrão, cara, aí. Não, de boa, mas nessa vez, eu estava em casa, a porta estava fechada, não tinha ninguém em casa, ele veio sem avisar. Ele nem bateu na porta pra falar, ô, irmão, posso entrar? Posso tipo, comparecer? Cadê Deus e respeito? Não, ô, dá licença, eu tô na tua casa. Calma, mãozinha aí. Eu ia falar, não, beleza, cara, mas fica na cozinha que eu tô aqui tomando um masturbanho, tá ligado? Fica na tua aí. Mas não, o cara chega, o cara chega, entra. Se eu tivesse no meu quarto, ele ia ter visto coisa pior, que ele ia ter me visto nu. Não, mas peraí, porque dentro da minha casa eu não fico de roupa. Chega um amigo na sua casa, você vai tomar banho e fala, ó, se eu demorar é porque eu tô batendo uma punheta? Nunca faça isso na sua vida. Não, peraí, eu não preciso avisar o cara. Não tem lei, é só você pensar assim, o cara foi tomar banho, das duas uma, ou o cara morreu, ou o cara demora no banho mesmo por algum motivo X. Ou, você tá vivo? Ou, beleza, mano. Não, conhecendo você, Gabriel, você é fedido pra caralho, você não fica 40 minutos no banho, velho. Eu fico, mano, meu banho mais curto é 25 minutos. Claro, porque você bate com ele todo banho? Não, cara, eu dei uma parada com isso, pior é isso. Nossa senhora, cara. Não se faz isso. Ouvinte, deve ter alguma lei em algum lugar que, assim, quando o seu amigo tá te esperando na tua casa, você falou assim, cara, eu vou tomar banho rapidinho. Você não vai bater punheta, velho. Não vai, mano. Agora, aqui, ó, continua. Cara, ainda mais você tá com memória recente do seu amigo, tá ligado? Não, nossa, cara, eu não fico com isso na cabeça. A questão, que a olho cego e penso em você. A questão é... Não, cara. Cara, eu não preciso disso. A minha memória nunca é recente. Bater punheta enquanto todos os seus amigos te assistem ao vivo ou bater punheta pra um gay em privacidade? Tá, e agora vamos responder a pergunta. Ah, cara, já que eu já bati punheta em um gay me viu em privacidade aí na minha casa, né, Queiroz? Não, eu... E sem querer, o gay que vai te olhar, o gay que vai te olhar batendo a punheta vai estar tá curtindo. Cara, ele vai relar em mim? Não. Pelo que eu entendi a pergunta, é você bater uma punheta para o Queiroz, no caso. Não, acho que não. Qual que vocês preferem, gente? Os seus amigos? É, peraí. É, amigos pela, héteros? Pela... Nossa, cara. Sem distinção. Cara, isso é estranho. Não, voyeur, vamos bater punheta na frente de todo mundo. Pinguim gosta disso mesmo, então tá tudo certo. Cara, o cara foi ver onde, alguma coisa que ele não precisava ter ido ver. Ficando no quarto jogando peso. Isso não se faz. Eu tenho aqui, ó, continuando ainda na sessão de perguntas complexas, valendo! Cara, ainda bem que ninguém daqui nunca foi num cinema cinema pornô, ainda né? Bem que não, né, mano? Não, cinema pornô. Cinema, gay aqui. Cinema pornô. Você nunca ouviu falar de cinema pornô? Não, sim. Cara, a última pergunta aí que eu mandei. Yes, yes. O que você prefere, um gay batendo punheta pra você ou uma gostosa enfiando dois dedos no seu cu? E aí, gente? Ela faz boquete? Ela faz boquete. Isso, ela faz boquete. Se ela fizer boquete, você escolhendo ela. Se não é patrão, ela dá pra nós. Que nós é cara, patrão. A pergunta sempre é: ela faz boquete? Faz. Então, enfia dois dedos no cu e faz boquete depois. Mas o gay também faz. Resolve. O gay também faz, ele. Não, mas não. Pensou, não. Não, pai. Obrigado. Pera aí, a gente pode... Vamos fazer uma experiência nesse momento. Assim, se a mulher gostosa não fizesse boquete, eu ficaria com o gay, eu preferiria o gay batendo uma punheta pra mim, porque homem sabe bater punheta, porque homem faz isso desde moleque, então... Não, mas ó, vamos fazer um experimento. Olhem para os seus dois dedos, o indicador e o médio, juntos, assim. Nossa, cara, vocês já devem... Obrigado, cara. Não, vocês já devem ter cagado coisas mais grossas do que essa. Então faz os dedos mesmo, foda-se. É então, cara. Aproveita e fazer porrada pra dentro, cara. Foda-se. Dois dedos é menor, cara, que uma giromba, né? E uma mulher é menor ainda, né? Mas uma mulher... gostosa. É mulher. É uma gostosa. Ah, é gostosa. Se ela faz boquete... É a Sasha Grey. Vai os dedos, foda-se. É a Sasha Grey. Chiucholina. Aqui, ó. Como... Perguntas complexas essas. Ah, cara. Outra vez? Primeiro. Ah, outra vez? Cara. Eu já falei essa? Não, você falou uma parecida, é. Selinho em um cara todo dia pro resto da vida ou dar o cu pra ele e acabar logo com isso? Você falou primeira opção. Dá um selinho no cara todo o resto da vida. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Você prefere sair com uma mega gata, mas assim, Scarlett Johansson nível, e acordar numa banheira de gelo sem um rim ou ser embebedado por um traveco e não ter certeza de como você acorda no outro dia? Scarlett Johansson, rim a gente tem dois. Porque o princípio da incerteza do traveco não te garante que você vai sair com os dois rins. Não, você acorda bem, assim, vivo, com só que os órgãos, acorda, com todos os órgãos. Você acorda na teoria inteiro, né? Só que com ele do seu lado. E você não talvez, lembra o que aconteceu. Ele tá fumando e falando assim, foi bom pra você? Não, ele tá dormindo. Nossa, que merda. Agora vem a pergunta pior ainda. Ele tá dormindo de conchinha com você, atrás de você? Não, do lado. Eu consigo levantar e andar com minhas pernas ou tenho que usar uma cadeira de roda? Você ainda está deitado. Não, que mas... Você sente dor na bunda na hora que você acordar? Eu posso jogar o dado pra verificar a reação de movimento de minhas pernas? Não, cara. Não, a pergunta que tá aí é mais intrínseca, cara. Você daria o seu rim pra comer Scarlett Johansson? É isso? Lógico, velho. Então você responde essa fácil. Mas é uma vez só ou é pra sempre? Então, qual que é a da pergunta? Você vai dar vários... Não, você só tem um rim, dois rins, né? Eu arranjo mais. No máximo duas vezes. Você dá um rim pra comer Scarlett Johansson? Não, é pra dormir, pra sair com ela, né? É, aqui, ó. Você sai com a gostosa e acorda na banheira de gelo ou você é embebedado por um traveco e acorda com ele na cama? É diferente. Esse aí não implica que eu peguei, né? É, não, não implica. Não implica, não implica. Falando em comer Scarlett Johansson, vê o link que eu mandei. É sim, vê. Clica aí. Essa que é a dúvida, porque isso não implica, né? Não, não implica, não implica. X maior igual que Y não implica que Y maior igual que X. Não, não, não. Agora você acorda com o traveco. Aí. Não que seja melhor, mas. É igual o que também, é igual do Lula. O que vamos e convenhamos, né? Mantenha a parte do meu corpo. Vamos e convenhamos. O traveco é verdade. Também. O princípio de incerteza. Também. Você não sabe se o traveco te comeu ou se você comeu o traveco. Não. O princípio de incerteza. Também não implica que minha alguma coisa rolou. Só que você acordou ao lado dele. Você vai estar acordando com um lugar feliz? Tipo, você vai pensar na tua cabeça, você vai conseguir imaginar uma praia tranquila. Assim. Ah, você acorda. Você acorda de bolha. Você acorda normal. Os dois estão de roupa? Não. Aí é foda, na pergunta tá que estão nus? Não, não tá. Bom, então se a pergunta não está que estão nus, a gente pode assumir que acordou os dois um do lado do outro, mas de roupa. É, isso aí. Se acordou de roupa, pode implicar que nada aconteceu. E se implica que se pode implicar que nada aconteceu, melhor manter a integridade física. Não, o que eu falei? Família, segunda opção. A minha família já tem um histórico de problemas de rim e de sempre ou alguém não ter rim ou alguém perder o rim. Então, o seu rim já tem problema. Seu rim já tem problema, dá pra alguém... Dá pra... Mas e se a pessoa tirar o bom? Não, cara, princípio da certeza. Tô acordando do lado do traveco, se ele disfarça ali, só que é o seguinte, não sei se aconteceu nada, minha mente fica aí limpa, fica tranquila, não, e eu nunca mais volto no lugar. Tá sim. Nunca mais. Entendeu? Cara, a Scarlett Johansson não tem jeito de ser muito inteligente, então é capaz que ela retire, sei lá, seu apêndice ao invés do seu rim. Não, é o rim. Não, cara, mesmo assim... Então vai evitar vocês podem até ficar desesperados pra dar o rim pra comer a Scarlett Johansson, mas lá atrás eu escolhi o quê? 10 mulheres. Eu escolhi esperar, tá ligado? Então, no mesmo... então lá eu já ganhei vantagem, porque no meio dessas 10 mulheres e um cara, vai que aparece uma do nível da Scarlett Johansson, porque são 10 mulheres maravilhosas. Então assim, se fuderam, fica aí dando rim pra comer a Scarlett Johansson, que eu já tenho a minha garantia. É isso que eu falei. O cara tem 10 Scarlett Johansson e o Thor. Ah, cara, foda-se. Da mesma forma que eu preferi não ser presidente e manter meu dedo. Estamos aqui, nossa, uma pergunta aqui, ó. Complexa essa pergunta. Não, cara, não. O craque é um caminho sem volta, cara. O craque é um caminho sem volta, mano. O craque é um caminho sem volta. Cara, infelizmente, ó, não tem... Necessariamente o Vampeta não é? Não, não tem sexualidade que seja pior do que o craque, cara. Não, prefiro ser flagrado pra jamar gasolina do que fumar pedra de craque. Integridade. Caralho, Tanicho, mano. Porra, que não. A resposta dele já tá dada, já. Tá na lata. Craque e acendendo a pedrinha. Eu já respondi, responde você. Aí. Integridade física. O Tanicho sentou ali no canto do estúdio já. Bom, se bem que, vamos pensar novamente. Se você for flagrado pela sua mãe batendo, Pinheta, pra G Magazine do Vampeta, significa que você tem atração pelo Vampeta, ou por homens em geral. Porque tem homens que têm atrações apenas por um jogador de futebol, né? Não significa isso, cara. Significa... Não, mas assim, mesmo que você... Ah, Cris. Oh, até o Gabrix já sabe da piada? Ah, Cris. O Gabrix virou G. Como o mamãe? Zabi pegou várias vezes, né, do Cris? Aguinaldo. Vampeta. Não, esse não foi o Aguinaldo, cara. Aguinaldo. Ah, eu prefiro minha mãe pegar, batendo pra G do Vampeta, do Roger e fumando a pedrinha de crack ainda. É porque também não vai me pegar assim nunca, ela morreu já, velho. Faz 40 anos que ela morreu. Sabe por quê, mano? Não implica que você tava batendo punheta. Ela pegou você batendo punheta pra G Magazine. Lógico que implica, ela tava... Você implica que você estava batendo punheta pra G Magazine do Vampeta. Implica que você tava lá e de repente caiu uma G Magazine. Lógico que não, não deturpa a pessoa, mano. Não vem, Queiroz. Essa não tem como. Se A maior igual que B e B maior igual que A, então A igual a B. Cara, essa não tá vem, não. Piar álgebra dentro do... Não, estruturas algébricas eu tô aprendendo agora, cara. Por isso. É, então. Eu não posso esquecer. Você quer enfiar a relação de ordem de álgebra dentro de um podcast. Tem essa pergunta aqui, ó. Que essa aqui é meio complexa também, hein? Envolve aí os filhos de um ouvinte nosso. Cara, pela Cleo Pires, sim. Pela Cleo Pires, totalmente. Ei, Cleo Pires. Não tô dando pro Fiuk, né? Não. Você tá movimentando ele aí. Então tá, sim. Você tá mexendo o doce com a sua colher de pau. Nossa. Não. Lê a pergunta. Você comeria o Fiuk para comer a Cleo Pires? Pires. Não tem essa necessidade. A Cleo Pires, além de ser gostosa, tem aquela boca gigante. Não, cara, dela. Eu já comi a Scarlett Johansson. Então vamos. Não, Queiroz, eu vou salvar sua vida, Queiroz. Por acaso é acumulativo as perguntas? Cara, pra mim. Ué, o Queiroz tá usando, então. Eu já tô bem, já. Eu vou salvar sua vida, ó. A décima mulher é a Cleo Pires e o cara é o Fiuk. Tá, ótimo, pronto. Eu já tô salvo, cara. Todas as coisas de comer mulher, eu já não preciso mais, porque eu já tô comendo 10 e 10. O amigo não morreu, nesse caso, sim, cara, porque a Cleo... Inclusive, uma das 10 é ela... Opa! Cara, eu não sei o que se passa, então tudo bem. Você não vai descobrir sem querer contar. Cara, é que a Cleo Pires, você imagina uma mulher com aquele tamanho de boca fazendo a fuga da Lula. Eu já comi ela... Scarlett Johansson. Não, você teve os rins perdidos pra Scarlett Johansson. Pra comer uma vez só. Banheira. Pra comer uma vez só. Isso não implica que você comeu. É, o Tanish, você saiu com ela. Ficou na banheira de gelo, sem um rim. E outro, Tanish. Ok, mas eu dei um rolê com ela, paguei de fodão. Então, mas sabe por que você não comeu? Você só acordou na banheira com gelo. Sabe por que você não comeu ela? Porque lá atrás, onde eu escolhi 10 mulheres e um cara, você escolheu uma mulher bonitinha pro resto da vida. Você só vai comer essa mulher bonitinha aí. Que é essa Scarlett Johansson. Se fudeu. Ah, que fala, sacanagem. Vai tomar no cu. Não, se fudeu. Todos vocês se fuderam. Você tá me zoando aí. Haha, tá comendo um cara aí. Mas eu tô comendo 10 mulheres maravilhosas. Não preciso perder rim. Não preciso dar o... Não, cara, não é que é maravilhosa. É que é a Cleo Pires. Mas você não tá dando. Você tá comendo. E é a Cleo. Eu não preciso. Já tô comendo um cara lá. De cada 10, um cara. De cada 10, um cara. Na vida inteira, quanto que dá, hein? Some isso daí. Eu somo as mulheres também, ó. Na parte boa, vocês não falam, né? Vai comer uma mulher por dia, então por mês ele vai comer aí, ele não vai chegar a comer 30 mulheres, porque ele tem que ter um dia pra comer o cara. Então, vamos arredondar, vamos colocar que ele comeu 30 mulheres. Comeu 3 caras. Num ano, ele comeu 36 caras, ele pegou 36 caras. Não necessariamente comeu ou deu. Pegou. Mas 120 mulheres. Cara, mas essa pergunta já ficou lá atrás, gente. Vamos... Atente-se. Eu acho que isso é uma questão boa. Ficar visivelmente excitado quando ver um cara saradão ou toda vez que você for pegar uma mulher, você broxar. Pra sempre. Óbvio que eu prefiro a primeira opção. É lógico. Não. Primeira opção. Eu preciso da primeira opção porque eu vou comer 10 mulheres. E o cara? E o cara? Você já aproveita? Bom, novamente eu vou fazer pergunta. Bom, eu vou broxar... comer a mesma bonita. A mesma bonitinha pro resto da vida, então foda-se. Eu broxar implica que... Na realidade. Eu não vá conseguir... Implica que eu não vou conseguir nada. Bom, como eu já perdi meu pau pro meu pai ficar vivo, quem tem limpe dedo? Não, cara, nossa, então fudeu. Mas vocês estão usando perguntas anteriores. Então fudeu como, tudo. Como eu já perdi meu pau pro meu pai ficar vivo, vai morrer desgotado de sangue, né? É, então eu prefiro broxar com a mulher, porque meu pau não serve pra mais nada mesmo. Caraca. Eu concordo com o Gabriel. Eu vou ver um cara sanado, aí eu vou ficar com o Paulo. O que eu faço? Vou lá pra minhas 10 mulheres. Não, mas antes você passa no cara, depois que passa no cara. Que passa no cara? O cara é depois das 10 mulheres. Passa nela. Vamos combinar. Se você vai ver o cara ficar de pau duro e depois você vai pras 10 mulheres, ao mesmo tempo que ele é depois de 10 mulheres, ele é antes de 10 mulheres. Mas você começa com 10 mulheres. Se você ler a pergunta lá, começa com 10 mulheres. Se já teve 10 mulheres antes, uma hora vai ter que ter o cara, pode ser. Sim, mas eu tô sabendo do risco, eu tô sabendo da penalidade, cara. Ah, tá. Não estraga. Bom, pra mim. Mas é como eu disse, como eu já perdi meu pau fora pro meu pai ficar vivo. Vai lá. Não, cara, eu já não como mais nem mais ou menos porque meu pai tá vivo, tá ligado? Puta que... Eu cortei meu pau pro meu pai. O cara tá zoado já, né? Ah, é isso, Pintz, eu acho que é isso. Eu acho que eu prefiro ficar de pau duro pro cara, já, como cara, dou com o cara. Não, seu pau não levanta mais, e aí? Por isso que eu prefiro ver o cara ficar de pau duro, rapaz. Ô, Aguinaldo. Mas foi um milagre, Aguinaldo é a puta que te pariu, rapaz. Alcoólatra do caralho, já não sabe mais meu nome. Fala a puta. Ô, senhor Aguinaldo, o senhor não respondeu quase nenhuma questão, não participou hoje. Vocês não deixavam eu responder, as que vocês deixaram eu respondi, filha da puta. Dando o cu sempre. Como diria a Tati Quebra Barraco, entrei numa loja, tava em liquidação. Queima de estoque, fogão na promoção, né? Escolhi da marca da porque da cu é bom. Acho que depois dessas informações, dessas perguntas... Acho que dá pra encerrar o episódio. Não, foi... Eu acho que podia ter encerrado o episódio na pergunta da punheta. Podia ter parado por ali. Ah, cara, aquela história eu não quero. Realmente, aquela história... Eu quero esquecer da minha vida. Cara, infelizmente aquilo vai pro ar e eu vou me arrepender muito disso, agora vocês... Não. Deixa tudo rolar, velho. Que isso, João. Não. O que devia ter acontecido era o cara me respeitado. Eu respeitei, eu não bati punheta na tua frente. Nossa, mas aí é assim. Nunca mais eu vou na tua casa. Nunca mais eu entro aí. Só, o Queiroz lá jogando PlayStation, tá no chão, olha pra trás, fala o pinguim, olha esse gol. Daí na hora que ele olha pra trás, o pinguim lá, nossa. Continua jogando, Queiroz. Escolhe o Real Madrid, Queiroz. Que porra, velho. Não, não. Chega de episódio dele, Lopinho. Acho que esse foi. O homenageio. Esse foi o homenageio do Tosco, né, cara? É, foi. Eu acho que. Será que a gente fez justiça a eles? Será que nós conseguimos cumprir o papel de ter homenageado bem o Tosco Chanchada? Cara, com a graça. O que você acha? Ô, senhor Agnaldo, o senhor acha que. Agnaldo, o que você acha? Lá no Tosco a gente fala tanta merda. Rapaz do céu. Não, cara, acho que a gente exagerou um pouco, hein? Passou um pouco. Nossa, pessoal, tá passando do limite aí, hein? Pessoal, você tá ficando bem sério. Tu tá ficando muito sério. Não, mas eu acho que a gente conseguiu homenagear bem. E aí, Igor, vamos acabar o episódio? Vamos acabar o episódio. Ouvintes... Depois de ter acabado com a oportunidade de todo mundo, né, cara? Essa foi... Rapaz do céu. Foi a maconha mais forte que o Igor já fumou na vida. Foi a homenagem do Tosco Chanchada Podcast. Não. Vamos, ó... Eu tenho um trabalho pra vocês, ouvintes. O Spiracast Podcast pro Tosco Chanchada Podcast. É, espera. Vamos tentar. Não sei se isso vai ser bom, se vai ser ruim, mas tentar fazer essa homenagem chegar até eles. Não sei. Queiroz, fala. Pra compartilhar, curtir. Dar um joinha. Vamos ver se o que eles acham dessa homenagem. Mas eu acho que denigre mais a nossa imagem do que homenagear eles. É, denigre muito mais a nossa imagem. Mas é isso, ouvintes. Eu me despeço. Aqui é Igão Vulgo Igor. Aqui é o Queiroz. Aqui é o Gabs. O Gabrix. E aqui é o Rafael Tanicho. Nossa, filho da puta! E a gente não falou, né? Cabaços! Nossa, todo que merda, né? Foi uma parada solta no final, só porque não comentou, né? Mas acho que ter falado certas coisas aqui tornou-nos cabaços. Pois não, é um pouco, né? Mas é isso, ouvintes. Até semana que vem e até mais. Cara, eu acho que da próxima vez que você quiser fazer uma pauta surpresa, eu não participo. né? Você vai ter que dar o cu toda vez. Nojo, cara. HIV. Essa noite eu amaria você. Se não fosse o HIV, essa noite eu amaria você. Confesso que gostei de ti. Ainda lembro teu gosto em mim. As suas mãos nas minhas costas. Era tesão pra não ter mais fim. Está no ar mais um Retroalimentação Conspiracast Podcast número 33, Sociedades Secretas, a Sociedade do Anel. Puta nome. Caralho. Foda, hein, cara? Nome de anel queimado, né, cara? Eu achei nome foda, cara. Do anel queimado, pode ser o dele mesmo. Ah, não. Meu não foi queimado, não. Nossa, seu nome é o maior queima-rosto que tem. Eu não quero, eu distribuo, é diferente. Você aluga, né, seu nono? Eu distribuo, entrega. Traga domicílio. Seu nono, que aqui, no caso, é o Agnaldo, né? Agnaldo. Você é o Agnaldo, eu cheguei um e-mail, cara. Você vai? Puta, que bosta, hein, cara. Deu um e-mail. Eu queria pedir pra você, Meu Deus. Chato da porra. Cala a boca. Cala a boca, velho. Deixa eu falar. Caralho. Viu, Igor? Oi. Tira o microfone da boca. Apesar da chupeta do microfone, filha da puta. Velho chato da porra. Mas, ô, Igor, nem pra gente o e-mail do Caio Germán. O e-mail do Caio Germán aqui, ele manda para a gente um e-mail muito bacana, que ele começa assim, ó. Muito bacana o podcast. Sociedade Secreta. Ele é muito bacana porque começa com um mano muito bacana. Oi. Muito bacana o podcast. Sociedades Secretas. Na minha opinião, são muito WTF, pois no geral são bem conhecidas. Mas nem tanto. Até que rolaria fazer uma parte 2, hein? Abraço e cuidado com o Zé Gotinha, Redneck Evil nazista. Nossa. Só pra constar, como o Igor mesmo não sabia, esse já foi a parte 2. Rolaria uma parte 3. Parte 3 já, né? Eu esqueci ali da data, então a gente não pegou muito bem. E o Zé Gotinha Redneck, mano? Já parou pra pensar nisso? Só um momento. Melhorou. Tirou o microfone da rola. Da rola, né? Porra, enfim, velho. Velho burro da porra. Além de chato é burro, é isso mesmo? Ô, Lucas, vai se fuder, rapaz. Você veio do Ceará? Você veio do Ceará? Puta que pariu, velho chato. Tá velho que vai me dar raiva. Bom, enquanto o Queiroz não volta, filha da puta não paga internet, né? O seu velho filho da puta. Agora não foi o velho que falou, cuzão. É, mas aquele velho chato da porra, vim atrapalhando dentro dos e-mails. Um e-mail maravilhoso do Caio German, né, gente? Agora eu queria saber sobre o Zé Gotinha Redneck, cara. Eu só faço uma coisa para o Zé Gotinha Redneck. Nossa, sim. Nossa, Gabriel, que engraçado, cara. Você tá realmente... Fiado, hoje eu tô daquele jeito. Viu, mas o Gabrix, você que gosta desses negócios de redneck evil nazista, do Satã, eu queria que você vê redneck. Dá o cu pra Satanás. Nossa. O que é dar o cu pra Satanás? Qual é a característica disso? É demofilia? É o cara que dá o cu pro bode, é uma zoofilia satanista. O senhor faz isso, seu Agnaldo? Ah, só ontem eu fiz umas três vezes. O senhor vai em terreiro, né, essas coisas assim? Não, terreiro não. Terreiro não, que terreiro é de Deus. Eu vou em coisa ruim mesmo. Você faz coisa tipo, ruim, né? Tipo o Gabrix que fez... Ô, seu Agnaldo, você vai abraçar a identidade de Agnaldo mesmo? Caralho, é. Fecha a porta do metrô, por favor. Não é, cara, o ventilador tá ligado, peraí, vou desligar. Porque eu tô vendo... Ah, caralho, fudiu o negócio. O cara tá vendo vídeo pornô e se perde. Ô, seu Nuno, o que você acha, povo, que vê vídeo pornô e se perde? Ah, cara, eu acho que tem que ter foco na vida, né? Ou você faz uma coisa, você vai punha, ou curirica. Você não faz dois, não. O senhor é muita desvantagem aí, seu Nuno? Ah, não, eu dou culpa a bode mesmo. Que desvantagem, caralho. Já não tem emprego, tem que dar culpa a bode, que é grande. Seu Nuno, tá ficando feio, cara. Mas aí eu gostaria aqui também de pedir, ó, que tem um e-mail aqui do Marco Felipe. Pode, deixa o Gabriel. Deixa o Gabrix ler o e-mail do Marco Felipe aqui, ó. Então vai, Gabrix, é o próximo. Eu gostei do assunto do e-mail. Marco Felipe. O cara ficou empolgado, cara. É, você viu? Pra mim. Tá no Skype, Gabrix. Olha só a felicidade do cara, velho. Beleza. Marco Felipe, como não gostar desse podcast? Não. Lê o assunto. Assunto. Ah. Lê o assunto, pelo amor de Deus. Marco Felipe. Assunto. O Gabrix leu meu e-mail. Olha a animação do cara. O cara ficou realmente animado aí, ó. Pensei... É seu fã, Gabrix. Gabrix, você tem um fã. Pode autografar os peitos dele. Não, eu já gostei. Gostei do e-mail dele, porque tá marco.gantz, que é um do mangá favorito meu. Então, já ganhou meu respeito. Qual que é o mangá favorito? Demônio e seus amiguinhos? Não. Satanzinho. Não, é de Alien. Como não gostar desse podcast? Logo no primeiro e-mail que mando, tenho a honra, repito, a honra de ter o meu e-mail lido pelo integrante de melhor dicção do programa. Adorei. Chupa. Senti uma ironia. Eita, meu Skype travou. Chupa mundo. Adorei o episódio. Ansioso para as continuações. E deixo aqui um sincero pedido para mais um episódio sobre o sinistro, oculto e o que faz borrar as calças. O demônio. Demônio. Enfim, a minha especialidade, no caso, que ele definiu. A especialidade do Gabrix. Relaxa, Marco Felipe. A gente tá preparando uma quina futura só pra você, então. Viu? Outra coisa, viu, Marco Felipe? Seu e-mail, seu segundo e-mail foi lido pelo Gabrix também, cara. Olha só, Marco Felipe tendo reações fisiológicas. Eu acho que a partir de agora, todos os e-mails do Marco Felipe têm que ser lidos pelo Gabrix. É claro, claro. Isso tá instituído. Não vai compreender porra nenhuma. Não, cara, vai Tanish, ficar... pronuncie-se, Tanish. Você está muito quieto, meu querido amigo. Oi! Caralho, vai pra longe o microfone, porra. Cara, tá tão alto assim, pra gente baixar aqui. Pronto, melhorou. Melhorou. Aê, beleza. É só o seu normal que é surdo, só. Ouvir essa porra, alta ainda. Não, eu achei engraçado que o Gabrix falou o e-mail do cara, tá ligado? Então, pra quem quiser o complemento, marco.gantz. Vamos encher a caixa de e-mail dele de aumente seu pênis e coisas assim. Vamos ser filho da puta com ouvinte, né, mano? Vamos ser filho da puta com ouvinte. Já tô mandando os dois. Mas aqui tem outro e-mail aqui, e o último do dia? Do Elon. Educação mesmo, né? Esse eu vou ler. Mas primeiro, obrigado, Marco Felipe. Valeu, é verdade. Aí. Obrigado, Marco Felipe, por ter mandado esse e-mail pra gente. Seu integrante favorito do e-mail. É verdade. Gostar do Gabriel, que você é coisa do capeta. Sem problema, né, ô Queiroz? Ah, sem problema, né, cara? Se a gente quer pintar a bosta de dourado, pode pintar, cara. Não, fala assim não. Pinta a bosta de dourado quando alguém passa glitter no cu. Meu Deus. Existe um fetiche disso, cara? O cara que passa glitter no cu? Deve ter, cara. Na verdade, eu não passo glitter no cu. O cara passa glitter na trozoba lá, enfia no meu cu. Ah, eu fico dando razão, a bosta. Cara, tá usando. Finalmente, seu nonô. Seu nonô é um viado satanista agora. Mas ele faz isso nos últimos episódios. Ele está um viado satanista, você não tá entendendo. Quem que quer ler o e-mail do senhor Capeton? Eu já falei. Eu adoro esse cara. O senhor Capeton, você gosta dele? Eu adoro, ele pagou uma coca pra mim e você bebeu a outra coca. É verdade, o senhor Capeton pagou uma coca pra mim. Eu adoro o senhor Capeton. O senhor Capeton é um fã. Não que os outros fãs não sejam bons, mas o seu Capeton já pagou uma coca pra mim. Senhor Capeton pagou uma coca pra mim. Entenda como quiser isso. E o preto agora é coca? É assim que fala hoje em dia? É assim que o pessoal chama hoje em dia. Ah, além do basquetinho, né? Deu e-mail, porra. Bom, o Elorum Jr., também conhecido como Senhor Capeton, manda assim. Olá novamente. Não tenho mandado e-mails com tanta frequência, pois as coisas andam meio corridas. Mas tenho ouvido todos os podcasts. Aliás, os últimos foram excelentes. O das mensagens subliminares, 32, me tirou muitos risos. Não entendi por que a gente não falou nada pra rir. Ah, não. Sei lá. Não. Temas conspiratórios e mais sombrios são definitivamente os mais cativantes. Ao menos pra mim. Eu até imaginava isso, seu Capeton, visto seu nickname do do Twist. E devo meus parabéns novamente. Agora lá vem a massageação de ego, né? Devo meus parabéns novamente ao Igor pela evolução na edição do Conspirashot. Oh. Foi claramente perceptível e o formato do último foi bem interessante. Pois para quem não bebe, o vídeo ainda é atrativo não só pelo modo como é apresentado, mas também pela receita de alguma comida. E claro, não poderia deixar de falar. Agora vai massagear outro ego. É, agora esse daí é maior que o meu, hein? E claro, não poderia deixar de falar da ótima qualidade. Rapidão, Igor, vai tomar no seu cu. Filho da puta, mano. Cara chato, mano. Não poderia deixar de falar da ótima qualidade do álbum Napalm, o qual gostei tanto que coloquei até meu pai para ouvir. Tô ansioso agora para ouvir o Where's the Musician. Um abraço a todos. Ah, Igor, o que acontece aí, hein? Episódio 33. Muito obrigado. Ele tá, viu, ele tá com aquele emoji que parece o Mr. Bean lá de Se É Que Você Me Entende. Muito obrigado, viu, senhor Capitão? É o homem multi, né? Delay, delay, tá sempre perdidão. O sinal chega cortado e cai a conexão. Obrigado. E caiu mesmo, peraí. Caiu. Capetão, obrigado aí pelo e-mail. A gente adorou a sua participação mais uma vez. Eu agradeço. Tava com saudade, cara. Agradeço por ter falado da edição. Estou me esforçando pra editar vídeo, que não era bem, não é bem minha expertise, mas eu estou aprendendo aí a trabalhar. Eu acho que o Queiroz não caiu, ele foi bater uma depois de receber elogios. É, porque ele fala de mim, fica falando de ego, tudo, mas é que vocês não conhecem ele quando alguém fala do guitarra com o cu, do CD dele. Tá tocando a guitarra. O Gabriel pode falar aí, quando você fala do CD dele, nossa senhora, cara, o cara fica... Se você errar uma música na ordem, ele já fica bravo contigo. E não, meu CD que não sei o quê, que, ó, não, que... Cara, o CD é bom, eu sou foda pra caralho. Sou guitarrista virtuoso aí, não sei o quê. Meu nome é Robert Plant. É, ele é assim, gente. Então vocês não acreditam no que ele fala da gente aqui, não. Ele fala assim, não me chame mais... É, mas é mesmo, ele fala assim, não me chame mais de Lucas Queiroz, me chame de Lucas Plant, por favor. É, ele exigiu, a gente não quis falar isso aqui, mas no dia a dia tem que chamar ele desse jeito, assim. Isso não vai ao ar, relaxa. Pela pistola. Vamos fechar essa retroalimentação? Então vamos fechar, então. Vamos. Igor, se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, faz como? Se ele quiser mandar um e-mail pra gente, ele pode contato@conspiracast.com.br. E se eu não quiser fazer pelo contato@conspiracast.com.br? Você entra no site lá, vai ter uma aba de contato, conspiracast.com.br/contato, que você já acha tudo que precisa encontrar. Ô, Gabrix, e se eu não quiser mandar e-mail, eu quiser mandar um Twitter pro Conspiracast, como é que eu faço? Você espera a maconha do Gabrix passar, o efeito de leseira. Não, eu tenho que falar também? Tem, uai. Ah, tô achando que era só ele. Você entra no Twitter e escreve @_conspiracast. E, Lucas, como que a gente faz pra entrar em outra rede social? Outra rede social aí, o Facebook, www.facebook.com/conspiracast. É, lá você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o nosso site. Mas não vai encontrar mulher pelada. Isso, Igor, só... Mas se as ouvintes colaborarem... Se as ouvintes mandarem e-mail, vai ter sim. Manda nudes!